isso para mim é perfume. Suor, fedor. Isso para mim é garboso. Cabelo embaraçado, dente não escovado. Chupar o seu dedão. Cheirar sua calcinha. Cheirar sua calcinha suja na menstruação. Isso para mim é enfeite. A cabeça do pau faz porra de leite pra tomar de manhã, no café da manhã e também no almoço e depois do jantar. Isso para mim é enfeite. A cabeça do pau faz porra de leite pra tomar de manhã, no café da manhã e também no almoço e depois do jantar. Amor, eu quero te ver cagar. Pra tomar de manhã, no café da manhã e também no almoço e depois do jantar.